minha safadinha, sem você não vou ficar. Não pra você esquecer, você sentando sem parar. Se você quiser amor, vou te buscar. Só pra te ver sentar, só pra te ver. Minha safadinha, sem você não vou ficar. Não pra você esquecer, você sentando sem parar. Se você quiser amor, vou te buscar. Só pra te ver sentar, só pra te ver. Quero...